Glória a Deus por ter deletado meus erros na história. Obrigado, Senhor, por ter me trazido novamente à vitória. Glórias ao Pai pelo seu poder ter renovado minha vitória. Cobra Khan, Lázaro, parte 2, ato sem glória. Para desespero de vários, para alegria de muitos, e para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Quem é você para julgar? Quem é você para metralhar alguém? Hã? Me diga. Mas mesmo assim, desejo toda sorte de bênçãos para você. Amém. Nas alturas ao nome do Senhor Jesus. Quando pensar em parar, o destino vira e volta, te joga no jogo outra vez. Fazer o que? A vida é assim, não tô aqui pra provar pra ninguém. Do jeito que eu vivo, eu mesmo que sinto miséria, discórdia, maldade, insisto. Quando digo, aparece uns dois pra querer o meu couro, mas Deus me quer vivo e digo: prefiro providenciar o destino do meu inimigo. Me ajuda, meu Pai, enquanto eu tô à procura do alívio. Só pra ver como é foda, tudo no mundo incomoda. Tira tudo, tem sua hora, quem não viu, ato sem glória. Essa brusa atrasalado que eu não deixo pra depois. Corrigindo Lázaro e cobra do sem glória, parte 2. Quando você acordar, lembre-se do que se fez. Uma prece pra alcançar a Deus e viajar de vez na sua mente. Entende? A luz do inconsciente é quem vai guiar você constantemente. Sem tolerância pra nada, maldito destino que ajuda e maltrata. Fazendo a cabeça com nada, cadê meus soldados que estão perdidos na vala? Sistema, oblíquo e farsa de primeiro homicida. Cai irrelevante na rua, tem vários polícia e bandido. E traficante, prossigo na rima, assim eu relato. Desejo de vingança florada no sangue. Se for pra atacar, é que seja avante. Diz o que pensa nesse instante, mas acho medida perseverante. Agir com Deus no coração, pra quem fica na memória. Não chegar a cometer atos sem glória. Aí, eu não sou religioso não, tá ligado? Sou mesmo. Faço a minha parte, você faz a sua. Deus está olhando por todos nós. Que assim seja. Agradeça a Ele todos os dias da sua vida. Amém. Mãe Lázaro, é contigo, irmão. Sem dor e sem dó, injusto aquele que julga que se desvia. Eu sei que Deus usa os lances loucos pra resgatar tua vida. Uma pá desacredita, nunca creu em nenhum milagre. Profetizo que sua vida saia logo do vinagre. Agora sim, daquele jeito, pra ninguém mudar de feito. Fogo no acusador, o rap é o louvor perfeito pra defender o susto do gueto que um dia tu desprezaste. Salve, salve, mano reto. E aos outros eclesiastes, sem maldade, na humildade que às vezes falta na sua casa. Porque deixasse na periferia acontecer tantas desgraças. Filho que esfaqueia o pai, mãe, que pratica o aborto. E nesse mundo que tu fizeste, a cada segundo barato tá louco. Disso é família, conta quadrilha. Dissemina doenças e pragas. Em cada quebrada, um terreiro. Em cada guerreiro, uma desgraça. O trabalho despachado pra destruição de alguém. Pra quê? Por quem? De quem? Não sei. Porém, creio que tu me enviastes pra ser um mensageiro. Somando na caminhada, lavado no sangue do corpo. Lázaro, soldado de Cristo, reescrevendo a própria história. Muito obrigado por ter apagado todos os meus atos sem glória. Fiz parte da história certa, ok? Tive uma nova chance, eu sei. Morei no cavalo, uma nova chance e eu ganhei, amém. Glória a Deus por ter deletado meus erros na história. Cobra Khan, Lázaro, parte 2, ato sem glória. Pai, o seu poder renovado minha vitória. Cobra Khan, Lázaro, parte 2, ato sem glória. Glória a Deus por ter deletado meus erros na história. Cobra Khan, Lázaro, parte 2, ato sem glória. Graças ao Pai, meu seu poder renovado minha vitória. Cobra Khan, Lázaro, parte 2, ato sem glória. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos loucos de todas as quebradas, moro? Aí, Cobra Khan, sem palavras, hein, meu parceiro? Agradece mesmo, hein? Aí, ninguém é louco pra julgar nós, né, mano? Vamos desejar mal pra eles, não? Não vamos desejar mal pra eles, não? Glórias ao Pai por ter reescrevido a nossa história. Glórias ao Senhor por ter renovado a nossa vitória. Lázaro, parte 2, atos sem glória. Por ter levantado nossos erros. E para quem desacreditou, essa é a nossa resposta. Parte 2, atos sem glória. Parte 2, atos sem glória. Parte 2, eu tô sem glória. Parte 2, eu tô sem glória. Senhor.